se havia uma verdade nas mentiras que eu contei. É que ela foi em minha vida a mulher que eu mais amei. Tenho tanto amor pra dar pra ela, mas ela não quer saber de mim. Fico no meu quarto só pensando, será que esse amor chegou ao fim? Te procuro no telefone o dia inteiro, e uma voz que me atende me diz que você não está. Mas no fundo eu escuto outra voz sussurrando baixinho: se for ele, peça por favor pra não mais ligar. Deixa eu falar com ela um minuto, por favor. Eu quero pedir outra chance e provar o meu amor. Saudade dela, saudade dela. Você não está, mas no fundo eu escuto outra voz sussurrando baixinho: se for ele, peça por favor pra não mais ligar. Deixa eu falar com ela um minuto, por favor. Eu quero pedir outra chance e provar o meu amor. Saudade dela, que saudade dela.